pra tocar fundo no coração dessa galera do Veropa aqui hoje. Quem sabe vai cantar com a gente, ó. Pode balançar a mãozinha pro lado e pro outro e cantar assim, ó. Eu faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, eu sem você não sei viver. Não sei viver sem vocês. Eu fico louco até só de pensar que você esteja amando outro em meu lugar. E a você me dediquei, o meu amor te entreguei. Quem sabe vai cantar com a gente assim, ó. Minha amiga tchururu, eu te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. A mãozinha aqui, ó. Minha amiga tchururu, eu te amo ainda. Preciso tanto de você, eu sem você não sei viver. Ah! E esse solinho da guitarra? Chora, guitarra, chora pra gente, vai!